Olá, ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Edição para este domingo, dia 31 de agosto de 2014. Está tudo bem consigo, ouvinte? Ótimo, é mesmo isso que nós queremos. A edição de hoje vai trazer músicas dos anos 80, para fugirmos um pouco daquilo que eram os anos 60 e 70, vamos até à década de 1980. E contamos hoje com Enola Gay, dos OMD, logo depois Bette Davis Eyes, música da cantora Kim Carnes. Fechamos a sequência com You Can It By Now dos Men at Work. É desta forma que damos início a mais uma edição do nosso programa, esperando sinceramente que os ouvintes possam apreciar e recordar também grandes sucessos. Vamos à música. Boa noite, ouvintes. Até já. Besides, and she teases you. She'll atrocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She teases you, she'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Canal 1. You Can't Be My Now, música. Aliás, You Can't Be Now, música dos Men at Work. Seguimos agora com Tainted Love, um grande sucesso, talvez o maior, indiscutivelmente até será o maior, dos Soft Cell. A acompanhar esta música, Tainted Love, que já mereceu inclusive uma versão do Marilyn Manson, temos os Heart, Wind and Fire, com Let's Groove e também F.R. David, com um mítico chamado Words, de 1981, bem do princípio da década. São as próximas três que vamos aqui ouvir, espero que apreciem, que gostem. Tenham uma boa noite com o Canal 1 da Antena Web. Até já! Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Yeah. Don't come easy. F.R. Davy com Words e a música que ia tocar no nosso programa. Vamos para mais três. Agora The Look of Love dos ABC, Another Life dos Kano e Everybody, o primeiro single da cantora Madonna. Daqui a pouco as despedidas do nosso Nostalgia Sem Magia. É boa, gosto de recordar estas músicas com os ouvintes. Espero também que tragam estas melodias, boas recordações. Esta da Madonna, então, especialmente, não é? Que, como ela mudou. Como ela mudou, não é? Vamos ouvir, então. Mudaram todos, não é? Mas a Madonna é, continua a cantar, continua a dar espetáculos e, portanto, é aquela. Enfim, aquela mágica, não é? E pronto, ouvintes, vamos à música. Daqui a pouco, as pedidas de mais uma Nostalgia, Som e Magia. Até já! E esta musiquinha da Madonna, assim como a dos Cannon, faz-me lembrar os anos 80, não é? A forma como se compunha as músicas. Enfim, da BBC é um bocadinho mais... enfim, anos 80, 80, mas também é outra onda já, não é? Nota, não há propriamente uma obrigatoriedade de ser dos anos 80. Já Cannon, sim, nota-se bastante, e Madonna também. Bom, vamos ficar com... Common Alien, música dos Dexys Midnight Runners, Whispers and the Beat Goes On e também Call Me dos Blondie. É assim que fechamos mais uma edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Podem verificar a lista de todas as edições desde o dia 11 de julho. Podem verificar a lista de todas as edições do nosso Nostalgia Sem Magia com as respectivas músicas que passaram neste nosso espaço radiofónico. Ouvinte, fique bem, um forte abraço para si, boa noite. Daqui a pouco, para quem gosta, há mais uma edição de Volta para o Sucesso com o Jonatas de Moraes. Boa noite, bom fim de semana, neste caso bom domingo, e até à próxima semana. Boa noite. está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Guitar playing, I feel the shoulder beat is real.